queres que esse dia te duas beijocas. Queres é bombocas, queres é bombocas. Não sonhos porque tu em mim é que não tocas. Queres é bombocas, queres é bombocas. Não venhas tu cá com trocas e baldrocas. Queres é bombocas, queres é bombocas. Não digas nada porque tu em mim não tocas. Queres é bombocas, queres é bombocas. Canal 2 da Antena Web. Rapazes da Vigueirada, ouçam bem com atenção. Todos temos o dever de dar às nossas mulheres muito carinho e afeição. São as mais lindas do mundo, donas do nosso coração. Se somos meigos para elas, damos tudo, tudo, tudo com toda a dedicação. E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem um encosto à maneira, nós pimba, nós pimba. E se elas querem à noitinha brincadeira, nós pimba, nós pimba. Cansada que de ti não vou fugir. Eu te amo, podes crer, sempre foi meu pensamento. Eu não sou como alguns, eu não sou como alguns. Só querem passar o tempo. Dá cá, dá cá, dá cá o teu beijinho. Dá cá, dá cá, dá cá o teu amor. Dá cá, dá cá, dá cá o teu carinho. O que é teu será só meu, o que é meu será só teu. Não quero mais viver sozinho. Dá cá, dá cá, dá cá o teu beijinho. Dá cá. Será só teu, não quero mais viver sozinho. Sua grande virtude está dentro do coração. Venha ela. favor, não posso resistir. Tão bom estar contigo, teus lábios sentir. Beija-me com ternura, como tu sabes beijar. Eu não resisto mais, já estou a sonhar. Beija-me, beija-me, sempre sem parar. Beija-me, beija-me, tenho sede de te amar. Beija-me, beija-me, minha boca está a arder. Beija-me, beija-me, até amanhecer. Soubesse ler, mudava de informação. As notícias vão chegando todos os dias e meses, mas muitas que vai ouvindo fazem pensar duas vezes. É o jornal da caserna, tudo rir na obsessão. É o mais lido na taberna, seja mentira ou verdade. E Alberto não sabe ler e por isso não é culpado. Mas há gente que sabe e anda pior informado. Caserna, tudo rir, obsessão. É o mais lido na taberna, seja mentira ou verdade. Que Alberto não sabe ler e por isso não é culpado. Mas há gente que sabe e anda pior informado. No estrangeiro, eu sou, tu és, portuguesa toda a hora. E quando logo

tenho que votar com o Canal 2. Pega no telefone

ensina que está esquecido. Thank you.